meu carro, tem bandido na minha cola, na porta do meu barraco. Verde quadrada, preto e branco, querendo meu dinheiro, mas eu não sou banco. Desde o aperto que eu fiz aquela vez, os caras não perdem tempo, agora volta todo mês. Os caras agarram, mas o que? Qualquer irmão pode acreditar. É, o maluco é lá. Se a polícia é bandido, bandido eu posso ser. Vou pegar um fuzil, botar os caras pra correr. Já com a Glock na minha mão, veja o que eu posso ter. Tudo que os caras fazem, também posso fazer. Posso até matar alguém, só que não é minha cara. Que diferença faz? Não vou ganhar medalha. Tem que matar alguém, só pra ganhar cartaz. Aqui na minha área, não cola mais. Eu quero ver seus ferimentos, eu não quero que estanque. Quero fazer no beco um tapete de sangue. O morador que lava o chão, não tá nem aí. O seu corpo azul desova em Jacareí. Eu tô ligado que a minha cabeça vale ouro na favela. Bandidos da delegacia querem me ver na capela. Vai ser muito difícil, eu sou um cara revoltado. Se vir ao meu encontro, vai voltar furado. Apesar que eu faço questão de ser velado na capela. Se for morrer de ti, não quero arma, moça. Já vou dar um tempo no beco. Me deparo com o Luiz, tomando catuaba e torcendo o nariz. Distensão emprestada de algum vizinho. No rádio que rola, mano, cega pagodinho. Seu oitão tá até o talo, aí é contigo. Se bota preta, aparece, quem será que tá fugindo? Cê de bandido pra bandido, tem rajada e pipoco. Cê de bandido pra bandido, tem rajada e pipoco. Tá tudo embaçado, quem deve é que treme. Não vem pra minha área, bancar o Mr. M. Vacilão morre cedo, veja só o estrago. No peito um tiro, nas costas um arregaço. O que eu posso fazer? Agora nada posso, mais um acabou. Muito, muito mal na foto, um cadáver a mais. Mais um irmão fudido, nessas horas eu pergunto: quem é o mais bandido? Se é de bandido pra bandido, eu sou o mais fudido. Desse lado do mundo, mano, eu tenho vários amigos. Eu sou aquele cara que acorda cedo, chega a hora do almoço, o rango tá azedo. Não carrego a pistola, carrego a marmita. Minha liberdade vale mais que tudo na vida. No meio dos canos, eu meto as inchadas, por eu ganhar pouco. Outros tão risada, você tá feliz com o crime, por estar se dando bem. Enquanto eu há muito tempo venho tentando ser alguém. Realzada, esposada, mulherada e outros mais. Não tenho tudo isso, mas eu vivo na paz. Vários manos vêm pra cá e saem no caixão. Eu tô vivo pra contar a história, né não? Se é de bandido pra bandido, eu ainda acho pouco. Aqui o que mata mais é a língua do povo. Se é de bandido pra bandido, tem rajada e pipoco. Se é de bandido pra bandido, tem rajada e pipoco. Verdade tem que ser dito, eu vou dizer como é que é. Bandido que é bandido, faz três e anda de ré. Na sequência vem um tiro, pipoco e descoberta. Aqui tamo no inferno, vamos abraçar o capeta. Se caso nessa hora eu vou pro Brasil a cair, que diferença faz? Ninguém vai se lembrar de mim. Da playboy do caralho, que quer foder com tudo. Pobre só faz hora extra no mundo. Juro por Deus, mano, eu não queria isso pra mim. Eu não queria ser mais um marginal, enfim. Mendiga cerveja, 50 centavos na porta dos bailes. Não, isso hoje eu não faço. Não aguentava mais viver naquela situação. Antes do crime, catador de papelão. Vários manos me cegam, mesmo assim me sinto só. Mas na sinceridade, mano, estou bem melhor. Dinheiro não traz felicidade, manda buscar. Você discorda de mim, porque não tá no meu lugar. Não tá voltando bem, então vem aqui pra ver. Porque um, dois, três, quatro dias sem comer, mano, vou ficar pele e osso. Não tô de regime, o sistema me empurrou. E eu caí no crime, mata, rouba pra caralho. Só quem tá fudido, desemprego é minha fábrica de fazer bandido. Se é de bandido pra bandido, tem rajada e pipoco. Se é de bandido pra bandido, tem rajada e pipoco.